Ao teu lado não me sinto um ser comum. Depois de você nunca mais fui igual. Quando acontece o sentimento verdadeiro, é assim tão natural. Eu não sei se vou embora ou se fico. Ao teu lado sinto um cheiro de perigo, um misto de desejo e a certeza que evitar eu não consigo. Nada é por acaso, temos que aceitar. Pra tudo tem a hora, o dia e o lugar. Mesmo que passe o tempo, e se não for agora, tenho a certeza amanhã ou depois eu sei que rola. A cama bagunçada e a saudade depois, já tá marcado, vai acontecer entre nós dois. Mesmo que passe o tempo, e se não for agora, tenho a certeza amanhã ou depois eu sei que rola. A cama bagunçada e a saudade depois, já tá marcado, vai acontecer entre nós dois. Eu não sei se vou embora ou se fico. Ao teu lado sinto um cheiro de perigo, um misto de desejo e a certeza que evitar eu não consigo. Nada é por acaso, temos que aceitar. Pra tudo tem a hora, o dia e o lugar. Amanhã ou depois eu sei que rola. A cama bagunçada, a saudade depois, já tá marcado, vai acontecer entre nós dois. Mesmo que passe o tempo, e se não for agora, tenho a certeza amanhã ou depois eu sei que rola. A cama bagunçada, a saudade depois, já tá marcado, vai acontecer entre nós dois. E se não for agora, eu sei, eu sei. Por agora eu sei, então vai ser depois.